A paz depende de nós, de atitudes reais pra mudar, pra mudar. A liberdade entre nós, pois todos somos iguais a sonhar, a sonhar, a sonhar. Nada é maior que o amor, nada é mais forte que o sol a brilhar, a brilhar. Juntos nós somos um só, todos em uma só voz a sonhar, a sonhar, a sonhar. Temos que cuidar direito do jardim, respeitar a vida, a terra e o mar. Nossos povos e nações, todos juntos pelos.